JCast. Oi. Oi. Johan. Oi. Foi decrescente, né? Oi. Oi. Oi. Foi meio Glee, né? Oi, oi, oi. Você viu Rapunzel, né? Eu vi Rapunzel. Eu vi Rapunzel. Eu gostei. Você vai falar sobre isso? Não, achei legal, achei bonitinho. Não, machuca, não. Não faz mal pra ninguém, não. Existe lá e é bonitinho. Assiste, é legalzinho. Ela é fofa. Adorei ela, né? Ela é meio feiozinha, né? Ela é minha vida, cara, Rapunzel. Ela é bonitinha, ela é dentro sim, assim, e tal. Toda noite eu deito na cama, assim, e lembro que ela não existe. E aí eu choro antes de dormir. Isso seria romance se não fosse você falando. Como é você falando, é só assustador mesmo. Mas eu não, eu achei legal. Achei mais divertido que a Princesa e o Sapo. Mas eu gosto muito da Princesa e o Sapo ainda. E ainda acho superior pelo fato de ser tradicional. Rapunzel tinha que ser tradicional. Bate pé no 2D, né? Tinha que ser. Eu também acho. É muito triste você começar, né? Você até tinha falado, né? Começa comemorando. É o 50º filme animado da Disney. Com aquele Mickeyzinho do barco a vapor lá, simbolizando, e corta pro CG. O CG é muito bom, né? As cores são legais, tudo legal, mas enfim. Né? É um CG que meio que simula o clássico, né? É, foi o que eles falaram que iam fazer, né? Eles tinham o esquema de cores e tal. É um CG imitando 2D, assim, com clima de 2D. É um CG com clima de tradicional, aliás. Mas eu, enfim, eu achava, eu sou old school, né? Tinha que se chamar Rapunzel também, né? Também acho. Eu tô imaginando que vai destoar quando tiver a festa de aniversário. Quando você for fazer festa de aniversário pra sua filhinha ou pra sua sobrinha, que seja. Da princesa da Disney. Vai ter uma delas que é 3D? É. Deve fazer uma versão 2D da Rapunzel pra vender com as outras, pô. Aquele monte. Mas se fizer uma versão em 2D, ninguém vai saber quem é. Mamãe, quem é essa bicha aqui? Com cabelo gigante, pô. Como assim você não conhece? Não é. Não, mas a que eu conheço, ela tem profundidade, mãe. Velhas. Essa não tem. Duas velhas ancorosas. Não, pô, eu acho que se for a sobrinha do Darko, fala isso. A menina é inteligente, pô. Ela tem umas tiradas, assim, de impressionantes, né? Uhum. Ela viu, né? Ela gostou? Ela viu, adorou. Gostou pra caramba. E aquele negócio, realmente, o Luciano Huck, ele tem que morrer, assim. Coitado. Foi péssimo, assim. Alguém corte as cordas vocais dele antes que ele duble outra pessoa de novo. O Brick seria muito bom nesse papel. Olá, Rapunzel. Você aguenta, né? É, tipo, oi, olha o meu biquinho, sabe? Seria legal, seria ter o clima dele, assim. Aquaqui, quaquaquá, Rapunzel. É. O clima dele, canastão. É. Vamos pro deserto agora. Tira isso, não, na edição. É ruim, hein? Agora que ficou divertido, pô, você quer cortar o nosso barato? É, não, mas a gente não é mais relevante, ele não fala mal mais da gente. E cansou, ficou velho. E agora, aquele negócio do José, você chegou a ver, Johan, não? O quê? Chegou a ver a Rapunzel, não? De jeito nenhum. Não? Por quê, cara? Não. Por que não? Não vou ver. Por quê? Por que eu tô agora? Porque tem muita coisa pra me assistir, pra mim até o cinema ver Rapunzel. Não. Cara, pô, você não vê Megamente? Você não vê o bicho não, tá pegando? Não, fui ver também. Você não vê animação, ver. Não, Johan? Só se for boa. Depois eu... E Rapunzel não é? Cara, é bom ter... Megamente não é não, mas Rapunzel não é? Cara, é um filme de princesa, mas tem aventura, ou seja, é legal, tipo, cara, ver como... Como assim? Como assim filme de princesa? Chama assim? Enrolados. São bons. Não, ele pode falar que ele não curte filme de princesa, é um direito dele, ué. Não, eu não curto, não. Mas isso é a Disney mentindo pra você, cara. Não acredita nela, não. O filme é bom. Ah, mas eu não curto mesmo, cara. Como eu falei, o filme que eu mais gosto é Aladdin. Nunca gostei de nenhum deles. Tem o climão Aladdin, o Flynn, o protagonista, ele é... É? É um ladrão e tal, ele é todo gatão. Tem muita aventura e tal. Mais aventura do que o normal, pelo fato de ser em CG, tem mais liberdade pra ter gente caindo e rolando. Quem sabe, quando passar na HBO, alguma coisa assim. O nome verdadeiro do Flynn, em português, é o José Bezerra, né? Que não faz sentido, porque no original é o Jim, não sei o quê. Isso é muito escroto, porque o Flynn é um nome de guerra dele e revela no meio do filme que o nome dele é José Bezerra. E isso eu acho uma daquelas decisões sem a menor explicação, assim, da dublagem nacional, que... Eu tô visualizando o dublador defendendo essa posição, dizendo que tem que localizar a obra pras crianças, blá, blá, blá. Não faz o maior sentido, porque a criança não pode entender que aquilo ali é outro país, sabe? A criança não pode entender que... por que tudo tem que ser no Brasil pra criança? É, sabe, o meu filho, desculpa, o meu filho, ele vai saber desde pequeno... Que o resto do mundo existe. Que existe, um, sabe, que aquilo ali é claramente um reino localizado num país europeu qualquer... Sabe, na época medieval, e é isso aí. E ninguém se chamava José Bezerra. Na Inglaterra, em 1500, entendeu? Sabe? Então... É porque vai dar trabalho pros pais explicarem. Pelo amor de Deus, cara. Assim, eles defendem como se fosse uma coisa... Igual no Lilo Stitch, né? Que eles chamam a ponte lá de Rio Niterói, sabe? Eu sei que o desenho se passa no Havaí, sabe? Ninguém vai ficar traumatizado por isso, gente. Não tem ponte Rio Niterói no Havaí, caralho. Tem uns negócios que são demais. Eu vi outro dia, eu tava vendo um filme dublado... E era aquele A Ilha, saca? Com a... Eu sei qual é, eu sempre confundo com a praia do... A Ilha com a Scarlett Johansson, não é? Isso, com a Scarlett Johansson. E com o avião. E ele tava dublado assim, só que eu deixei bem baixinho assim, porque só pra ver Scarlett Johansson. Mas ainda dava pra ouvir, cara. Aí apareceu alguma coisa tipo, sabe, Ponte Rio Niterói mesmo. Alguma coisa assim, sabe, em português, totalmente a brasileira. Localizando o negócio, né? Enfim, só sei que não tem explicação pra esse tipo de adaptação, né? Tipo, todo mundo no desenho inteiro tem nomes estranhos, né? O Flynn Rapunzel já é um nome estranho. Flynn Rider. Eles deixam o cara se chamar Flynn Rider. Por que então que o nome verdadeiro dele tem que ser José Bezerra? Entendeu? É porque provavelmente no original... O nome, o dublador vai falar isso. Sabe, porque no original o nome que ele dá soa como um nome brega no ouvido americano? E se deixasse em inglês. O cara é Eugene, chama ele de Eugênio. Eugênio então, Bezerra, sabe? Não, Bezerra não, sabe? Bezerra não, mas Eugênio até vai. Que aí fica uma coisa meio Harry Potter, né? É porque o sobrenome é um sobrenome estranho, sabe? É um sobrenome meio complexo, não dava pra brasileirar. É, eu vou falar isso, porque é pra poder causar no ouvido brasileiro o mesmo efeito, né? Mas mesmo assim, não. Não concordo, não acho legal. Bem, a gente vai falar da segunda parte dos animes da temporada, mas eu acho que o Johan também, a gente queria dar um updatezinho de mais alguns episódios que a gente assistiu. A gente quer fazer isso? Não sei, cara, eu só quero... A única coisa que eu quero falar, cara, se você... Eu não assisti o segundo episódio de nada. Não, é a única coisa que eu quero falar. Se você começou a assistir Madoka Magica e por algum motivo parou, assista até o terceiro e... Olha o Silvio Santos, assista pelo menos um episódio. É, assista pelo menos até o terceiro, cara, que, sei lá, você vai se desintegrar. Impressionante. E depois vai ter que rearrumar as partículas do seu corpo. Eu ainda não tive tempo de ver segundos episódios, então... Eu tô atualizado com todos já. Tô na semana atual de todos. É, o Yoh é o cara que tá acompanhando 14 animes, 17 na temporada passada, maluco. Tem que ter muito estômago pra acompanhar certos títulos dessa temporada. É, alguns eu assisti daquela primeira parte que a gente falou, eu assisti o segundo episódio e tal, pra ter certeza quais eu ia acompanhar, no final das contas eu fiquei acompanhando. Beelzebub, que eu tô acompanhando porque eu não lembro direito do início do mangá, sei lá, ali faz muito tempo. É que nem, sei lá, se me perguntarem detalhes do início de Naruto, eu não vou lembrar. Do início de Bleach, eu não vou lembrar. Eu tô fazendo o contrário com outro anime, na verdade. Porque antes de ler agora, de assistir, de procurar pra assistir esse OVA novo do Black Lagoon, eu vou ler o mangá do Black Lagoon pra poder lembrar o que aconteceu no anime. Porque eu não lembro direito. Aí eu tô acompanhando Beelzebub, Mercury, Madoka, Level E, e o melhor de todos, Vanguard, que é o único que eu assisto assim que sai. Parabéns. Ele não tem vergonha de admitir isso. Não, esse não provavelmente deve ser o único título que o Johan não tá acompanhando. Não, eu não tô. Não, tem vários que eu não tô acompanhando. E Rio também não deve estar acompanhando. Não. Nem o Tinko. O Tinko ele acompanha em segredo. Não, acompanho. Não precisaria ser em segredo, eu falaria se eu tivesse. É o guilty pleasure dele. Não, é que eu tô assistindo. Eu ainda tô assistindo Star Driver e Bakuman da temporada passada, né? Fiquei sabendo que você, a temporada passada, acompanhou o Milk Holmes, é verdade? Qual? Milk Holmes? Não, é. Não, eu vi só o primeiro. Eu descobri hoje que tem uma das mil, que cada uma delas é baseada num detetive da literatura, e uma delas é o Hercule Poirot. E aí eu falei, pô, legal, talvez tenha alguma coisa pra mim nesse desenho, mas não, a personagem não tem nada a ver. Eu achei não tem que... bigode nem nada, eu achei que ela tivesse um bigode, sei lá. Ela podia fazer, tipo, no cabelo, sabe? Tem um cabelo com duas pontas assim, como se fosse o bigode do Poirot, mas não tem não. Esse Milk Holmes é péssimo ao extremo. E todas elas parecem com a Bo, segundo o Darko, porque elas são... Porque a Bo, pra quem não viu, todo mundo, ninguém nunca viu ela. Ela é bem baixinha e ela é baixinha e boazudinha, sabe? Ela tem bundinha, peitinho, então, mas ela é baixinha. E em Milk Holmes, todas elas são assim. Elas são baixinhas, mas elas são... É o contrário de Otinko, que são todas magrelas e enormes. É, não, elas são baixinhas e compactas e gostosinhas, né? É. Ele ficou esperando uma confirmação sua, né? Mas eu nunca vi ela. É que ela. Eu que assisto, né? Então não sei. Eu só vi o primeiro episódio e nem inteiro. Eu fui pulando, assim, os pedaços, porque é demais, não dava. Não, o esquema é mesmo de Otinho, que também foi feito por chineses com uma bola de ferro amarrada no cara. ずか忘れてもここで交わした夜空の約束どこかで Vamos lá, segunda parte dos animes da temporada que a gente ainda não comentou. Eu mudei a ordem de novo, Yoha, então vamos seguir a minha ordem, beleza? Como sempre. Ok. Então a gente vai. Sim, senhora. Vamos começar com o Stratos Infinito. Infinite Stratos. Cara, assim, é. Já comecei já com o pé na lama, né? O Tinko, né? Da semana passada, a gente apontou como um anime muito ruim. O Vanguard é. Não vi, não gostei, nunca verei. O Tinko é aquela coisa assim, né? É ruim, mas pelo menos dá uma certa curiosidade de você terminar de ver o episódio. Nem que seja uma curiosidade mórbida de saber. Até onde vai a cara de pau deles, né? É, até onde eles pretendem chegar com aquilo. Até comentei, dá até vontade de ver mais um. Pra saber se vai ficar nisso mesmo, se vai introduzir mais alguma coisa, sei lá, não sei o quê. O Infinite Stratos, eu fiquei extremamente entediado vendo. Eu queria muito que esse episódio acabasse logo. Foi assim, me espantou, eu não costumo. Esse tipo de reação não costuma acontecer comigo. Então, realmente, eu fiquei muito feliz quando o episódio acabou. E eu realmente não pretendo continuar vendo, que é muito ruim mesmo. O que você achou aí, né? É, uma série de problemas, né, cara? É um mecha-arém, né? É uma parada meio... Não, cara, não é mecha-arém. É o arém... Arém, arém, meca. Arém, eu não tenho problema com anime de arém. Eu não gosto de Love Hina, mas tipo, sei lá, eu gosto de Tenshimuyo. Eu gosto de CBRJ e tal. É, eu sempre bato na tecla de que meu problema sempre é com personagens sem graça. Então, Infinite Stratos, ele quer ser um arém e não consegue, porque nenhum personagem tem a menor graça, mesmo tem carisma. Parece uma checklist de coisa que tem que ter. É. Um monte de garota, check. Um protagonista babaca, check. É, eu até anotei isso aqui, é irmã. A professora atrapalhada. É, cara, é a amiga de infância de Tsundere. É a Ketchup. É a Mega Neko. É. O episódio vinha apresentando os personagens e eu já ia imaginando todos os doujins que cada uma delas podia render. Dá a impressão assim, mas... realmente não tem nenhuma mente. A impressão que dá não deve ser isso, mas enfim. É que não tem nenhuma mente criativa por trás do projeto, ou deve ser um bando de gente inventando à medida que vão escrevendo e tendo que cumprir certos. Ah, até que não, porque é baseado na Light Novel, cara. Não. Ah, tá. Não é tão assim. Bom, eu acho que a Light Novel deve ser melhor então, não é possível. Isso escrito mas, deve ser melhor, não sei. Mas eu vou te falar, aquela primeira sequência que parece um Bullet Hell ali, uma animação de um Bullet Hell, é legalzinha até. Então, cara, as sequências. É uma animada, né? Eu peguei, eu olhei assim e falei, olha que legal, um Bullet Hell. As sequências de ação são muito boas. O problema é, cada episódio tem, sei lá, 3 minutos de ação e o resto de além. Assim, não vale a pena você ver. Nesse caso, não vale a pena. Tem algum outro título que eu posso até falar. Ah, veja isso porque a ação é boa, tem muita ação. Igual a gente comentou de Dragon Crisis, né? Que as cenas de ação são boas e tem muita ação e talvez valha a pena você passar por cima do draminha idiota pra poder... Mas nesse caso, não. Nesse caso, a ação tá totalmente secundária mesmo, só pra dar uma... Sei lá... Só pra situar quem não viu, basicamente, tem essas armaduras, que são uma evolução de Strike Witches, que é como se fosse um robô gigante armadura, que o cara veste, e... São garotas. São garotas, né? Só garotas conseguem, a não ser esse cara, o protagonista, que é o único homem que consegue usar essa máquina, por algum motivo. Não dá pra ser mais clichê que isso, né? E pra eliminar qualquer tipo de tensão dramática ali, eles já deixam bem claro desde o começo que ela não é usada pra fins militares. É só pra... Esporte, gladiador, né? É só pra esporte. Ou seja, já começa tirando qualquer conflito potencial que possa salvar a pátria ali, não vai ter. É esporte mesmo e o foco ali tá mesmo no fato de que esse cara é o único cara que consegue pilotar, então ele vai pra academia e tem um monte de garota. O que não faz sentido é porque exatamente... Você falou, né, que estão querendo estudar, porque assim, eu não entendi por que ele, só porque ele pilota, porque ele é obrigado a ficar ali. Ele não pode pilotar descobrir por que ele consegue estudar direito, sei lá, porque ele não quer estar ali, entendeu? Eles querem descobrir por que ele consegue pilotar. Já. Ninguém não fala não, sabe? Ele não tem a menor graça. Porque a família dele tá muito enraizada naquilo. A irmã dele trabalha lá e tal, entendeu? Ele tá meio que forçado, tá ali. Sim, ele não tem a menor graça. Nenhum personagem. Ele realmente não tem, nenhum deles. Primeiro episódio, do início ao fim, tem essa coisa dos robôs, só que não aparece os robôs, a não ser em um minuto no início. E no início ao fim a gente tem vários personagens sendo apresentados. Eu sei que no checklist de material pra Dodin. Eu sei que no final, quando a Lourinha desafia ele pra um duelo, eu tava sofrendo. Não acredito, ainda vai ter mais uma luta de cabeça merda. Aí eu adorei que acabou ali. Mas se tivesse tido, talvez a opinião mudasse um pouquinho. Porque o que aconteceu? Acabou o primeiro episódio com essa coisa da luta e eu assisti o segundo episódio só por causa disso. Porque eu tinha gostado daquela sequência rápida e imaginei, pô, vai ter uma cena de ação legal. E teve, a cena de ação é muito boa. Só que o preview do próximo episódio só tem o mesmo material do primeiro, só tem material de Arém. Então eu imagino que assim, tem cena de ação muito boa que no final você vai pegar a série toda e não vai ter nem meia hora de ação. Com certeza não vai ter meia hora, né? Eu acho assim, se o quarto ou o quinto episódio já for de praia, desiste. Desiste, é muito desespero. Que não, vai ter o episódio da praia, com certeza. Pior do que episódio de praia, mais comum do que episódio de praia, é aquela gincana escolar. Puta, não, vai ter também, eles estão numa de academia, roda, né? É checklist, né? Gincana escolar, episódio da casa de banho e episódio da praia. Isso, casa cara, de não banho. Não tem como, cara. Aí, obviamente, tem a melhor amiga. A gente tava falando, essa temporada é a temporada dos protagonistas masculinos sem graça e das amigas de infância, né? Que voltam. Então, ele tem uma amiga de infância que ele reencontra lá e vai dividir o quarto com ela, obviamente. Rola uma tensão sexual feia. Comendo toalha. Uma tensão sexual feia entre os dois, não tem tensão nenhuma. E obviamente ela tá de toalha. Ai, para de me olhar, tá de toalha. Ai, não quero te olhar, blá blá blá blá. E o que a gente tá comentando também é o seguinte: é engraçado porque ele não é o pervertido enrustido. Pelo contrário, ele realmente não tá interessado, o nariz dele não sangra em nenhum momento. Mas todas as garotas parecem desesperadas pra dar pra ele. É o que eu tava comentando com o Live. Antigamente a gente tinha no harém o pervertido enrustido, né? Aquele cara que era o virgem que ficava imaginando coisas com as garotas, só que não tinha coragem de fazer nada. As garotas não tô nem aí pra ele, teoricamente, né? Só que ultimamente eles são os herbívoros. Eles são os caras que não têm muito interesse. No máximo rola um vermelhinho no rosto e só. As quando rola. Olha, as garotas estão loucas pra dar pra ele. Olha, tem um homem na academia. Vamos usar acidentalmente, deixar nossa roupa cair a todo momento. E blá blá blá, entendeu? Talvez o porquê dele conseguir pilotar os robôs é porque ele seja muito, mas muito bicha. É uma boa. Porque, cara, enche ali de personagens femininas fazendo tudo que você imaginar e ele não faz nada. Olha, se ele fosse uma bichona, talvez a trama seria mais engraçada. Seria, né, cara? Porque aquele negócio, dá pra ver ali que é o seguinte: a história tem potencial. Se fosse pelo menos melhor desenvolvida nos personagens, vamos ver, quem sabe, às vezes. Quem tiver coragem de continuar assistindo e depois que terminar a série, se a série ficar boa, de repente, me avisa. Entendeu? Com todo prazer eu voltaria pra assistir. Você vai acompanhar, senhor? De jeito nenhum. Quem que tá animando esse? Eu acho que é o Gonzo. É igualzinho o Gonzo. 8-bit, 8-bit, sei lá. Nunca ouvi falar. Tá vendo? Não existe essa porra, tá vendo? Morram. Nossa, a Wikipédia nem tem uma página sobre eles. Tem alguma outra coisa que eles fizeram aí? Não existe, deve nada, ser um cara. Nada, não abre, não tem deve ser um cara aqui, no software, fazendo tudo sozinho. São os dissidentes, né? O pessoal que ficou sem emprego da Gonzo, né? É, provavelmente. Vamos manter a lenda viva, né? Chama acesa. Então vamos pra algo que eu achei bom. Gostei, Gossick. Gossick é bom. Você gostou, Johan? Gostei. Bastante, gostei bastante. Gostei bastante de Gossick. Ah, eu sou um sucker pra essas coisas de Sherlock Holmes, cara. Qualquer coisa que tenha Sherlock Holmes, eu já gosto. Veja, por isso que você assistiu o Michael Holmes na temporada passada, né? Sim. É verdade, agora que vocês falaram, é tudo menos Michael Holmes, né? Não rola mistériozinho, Michael Holmes? Ou... Não sei, eu não assisti. Ele assistiu o primeiro episódio, pergunto pra ele. Rola mistériozinho? Não, cara, sabe o que que é? É tipo... É, tem uma vilã, que é uma mulher lá, que usa um corset assim, sabe aí, e ela fica tentando roubar as coisas e as meninas vão lá e lutam contra elas. Cada uma tem um poder de luta. Uma é hiper forte, Eu já tô entediado de você contar, assim. É, então. O que eu lembro é mais ou menos isso. Aí tem uns sidekicks da vilã, assim, que são aqueles sidekicks bobões. Mas não tem mistério, não. É batalha mesmo, assim. É tipo... Tá mais pro mouse, assim, da vida do que pro Sherlock Holmes mesmo. Eu acho legal, assim, que é um anime daqueles que tem tudo pra realmente bombar, porque ele tem o elemento que é, assim, ele é... Você tá falando de Gossick, né? É. Ah, tá, você tá falando de Milk Holmes ainda. Não, de Gossick. Encerrado o Milk Holmes. Apesar de que Milk Holmes foi eleito o melhor anime pelo pessoal lá do Nick Channel, né? Bom, de punheteiro, né, que é o quê? O dessa temporada vai ser o Otinko lá. A Gossick é legal porque é bem cosplayável, então mexe com essa coisa das Gothic Lolitas e não sei o quê. Eu vou falar que eu comecei, assim, os primeiros 5 minutos rolou um preconceitinho. Não rolou em mim em nenhum momento porque Eu senti firmeza na história, assim, porque primeiro que a produção é muito bonita, sempre que começa com a produção muito cuidadosa, muito bonita, porque tem isso também, né? O anime que você vê que ele é muito feito só pro fanservice e tal, ele também é fácil você detectar. Nos primeiros 5 minutos você vê que ele é uma porcaria, a animação é ruim, a cor é ruim, tudo ruim, e você já pegou e você já pode desligar se você quiser. Então sempre que você começa um anime e você vê que as qualidades da produção são superiores, tem alguma coisa aí. Mesmo que brinde, o nome é Gothic e tem uma Gothic Lolita e tem esse clima vitoriano, então... Não, o meu primeiro preconceito foi assim, o meu único preconceito, na verdade, nos 5 primeiros minutos, é que tem todo aquele ar de como o Japão vê a Europa. Então tem o mesmo tom de cor de vários outros animes, sabe? Mesmo estilo de roupa, ele era, sabe, eu assisti os 5 primeiros minutos, eu já vi isso muitas vezes. Até aparecer a Lolita, a Victorica. Ele chama de Victorica, né? É Victorica, né? Seria Victorica. O nome dela. Mas eles falam Victorica. Não, ele grita Victorica! Porque eles não sabem falar Victorica, porra. O nome é Victorica. Mas você falou esse negócio de ambientação, né? Do vitoriano, do japonês. Deve ter alguém que deve ter escrito essa interpretação em algum lugar e todo mundo leu e usa isso de fonte. Não é possível, né? Deve ter um japonês que fez um estudo sobre isso e que escreveu um livro e que todo mundo usa essa interpretação. Porque todo anime japonês que tem isso é a mesma coisa, né? Mas depois que a Victorica aparece, que aparece aquele inspetor, aí minha opinião já mudou completamente, sabe? Eu acho assim, eles conseguem pegar esses elementos que... É aquilo, né? Eles conseguem pegar os elementos que já foram muito usados e conseguem extrair uma coisa nova daquilo, né? E é legal. E o legal é que a Victorica, ela é completamente... É, entediada. Ela é uma versão moia do Sherlock Holmes, né, cara? Não, então, é legal porque pega essa coisa dos jovens da era vitoriana, que eles eram enfadados e entediados, isso era considerado charmoso na época e tal, então brinca com isso, né? Porque era totalmente entediado, fica rolando no chão porque não tem nada pra fazer. E a coisa do ser Sherlock Holmes, que o cérebro dela é hiperativo e não existem quebra-cabeça suficiente no mundo pra manter a cabeça dela funcionando. Não, assim, o anime me ganhou quando apareceu um inspetor e aquele tupete maravilhoso dele, cara. Quando aquele tupete apareceu em cena, ok, gostei desse anime. E o cachimbo, não tem, né? Não tem nada como um bom tupete no anime, né, cara? Aí depois ela puxou o cachimbo e aí pronto, ok, beleza. O cachimbo que ela não fuma, né? Ela só bota na boca e fica usando pirulito, pelo visto. É, criancinhas, não fumam. Eu já assisti 3 episódios, né? E eu posso falar que realmente melhorou. Só tá surpreendendo, cada vez como melhor. Como é que é? São arcos de mais de um episódio? Não, então, ele tá seguindo... Não, ele tá seguindo aquele... Ele começa a falar de uma lenda no primeiro episódio. Uhum. Aí depois, no segundo, ele dá uma desenvolvida. E aí, no final do segundo, eles vão parar dentro de um barco fantasma. E aí, de lá, começa a acontecer umas coisas estranhas. Eu pensei que ia rolar, tipo, o Monstro da Semana. Cada episódio ia ser um mistériozinho. O primeiro episódio já começa dizendo que o mistério daquele episódio vai continuar no próximo, sabe? Então, não fiquei com essa impressão. Talvez sejam arcos longos, mas a história ainda tá rolando ainda. O quarto episódio... Mas tá rolando coisa sobrenatural? Não, ela resolve tudo na lógica. Ah, tá. Assim, aparentemente é sobrenatural, mas ela vai lá e, desmente. É Scooby-Doo. Uhum. É, isso é legal. Mas não, então, no final do episódio, dá pra ver que continua. Só que eu pensei assim, vai ser um novo mistério com alguma ligação com o outro, mas vai ser um novo mistério, entendeu? E assim, eu cheguei a ler umas críticas dizendo que o anime é legal, mas o mistério que mostraram é idiota. Eu não achei idiota, achei tão legal a coisa lá do assassinato lá daquela tia lá da... Cara, porque eu acho assim, toda a história de Sherlock Holmes é a mesma coisa. É. O que é legal do Sherlock Holmes é a maneira como se resolvem os casos. Porque é um caso de mistério, você... Não precisa ser um gênio, né, pra quando você tá assistindo assim, você tá vendo vários, né, elementos que você acaba descobrindo muito rápido. Mas a maneira como o protagonista trata aquele mistério, como isso vai se desenvolvendo, isso é o interessante. Que aí vem a parte do Sherlock Holmes, né? De que ele era meio um cientista, um cara ali na época que tinha um conhecimento mais avançado. Não, eu até concordo um pouquinho com isso, sabe? Porque foi um mistério que você de cara já meio que sabia o que aconteceu. Não, eu não saquei, não. Eu de cara tinha sacado que tinha sido a... Mas eu vou te falar, no terceiro episódio você não sabe não quem é que tá fazendo. Mas então, o que eu tive a impressão ali é que foi só um mini mistério pra apresentar personagens, sabe? Foi. E pra frente vai ter coisas mais bem desenvolvidas. Foi um mini mistério mesmo, porque ela resolve na hora. Uhum. Não é nem a trama do episódio isso. Agora, eu realmente não saquei. Eu achei o máximo. Nossa. Eu fiquei, Então, mas desenvolve em cima daquela trama das lebres lá, aquela coisa que fala e tudo. É bem interessante, cara, é bem interessante. É sim, também achei. E então, como a gente tá falando, é completamente Sherlock Holmes, sabe? Ela seria o Sherlock Holmes, o protagonista masculino seria o Watson. Inclusive, ele tem ótimo chapéu. Eu sempre... Chapéus. Ele tem ótimos chapéus, eu adorei os chapéuzinhos deles. E o Lestrade, o inspetor, é o Tupetudo. É. Então o inspetor, que ele é da polícia? Ou não? É, ele é da polícia, sim. Pô. Sei lá, ele me aparece com um terno de cafetão, depois ele me aparece vestido de marinheiro. Ah, sim. É. Isso, daqui a ter um episódio, que ele fica com os créditos, pô. É. Eu sabia que ele é só um maluco, sei lá. Ele fica com os créditos lá, de ter pego lá o resolvido o caso, e o garotinho lá, o Watson, fica com raiva e tal. Legal. E além de tudo, rola um mistério exatamente de quem ela é, por que ela mora, por que ela fica morando. Ele acha, ele chega nessa escola, né? Ele é um japonês. Ele chega num país fictício que lembra a Inglaterra vitoriana. Mas é a França, porque tem coisa escrita em francês. Mas é um país fictício, tem o nome do país. É, tem o nome. Fictício, tem o nome. Que lembra a Inglaterra, mas que falam francês. É um país fictício, pequenininho da Europa. Ele é, porque o país chama Salville, né? Um negócio assim. É, ele tem no mapa, é um país que fica entre não sei o que e não sei o que. Eles espremeram um paizinho ali. E esse japonês chega lá, de intercâmbio, sei lá. É engraçado, porque isso. A única parte que eu achei mais estereotipada foi isso: que todo mundo fica muito impressionado com o fato dele ser moreno. Porque todos na Europa. Tem cabelo preto, né? Todos na Europa são muito claros. É um mau presságio isso. E aí eles chamam ele, como é que é? De uma coisa Shinigami. Shinigami é uma. Kuroi Shinigami. Isso, é o. Shinigami negro. É. Shinigami. Dark Shinigami lá. Porque ele tem a. Cabelo muito escuro, ó. É, cabelo, olhos escuros, né? É, a gente nunca viu isso aqui. E... Aqui? Você tá na Europa? Eu me sinto. Eu faço parte daquilo. E aí, ele tá na biblioteca e ele acha... Não, que ele vai pesquisar a fonte, né? Por que que... É, na verdade, não é um negócio do pessoal do país, né? Só que o pessoal daquela cidade tem uma superstição com isso. Não, mas é, tipo, a partir do momento que aquilo ali é um país fictício, vale qualquer coisa, vale qualquer tipo de esquisitice cultural. É, desculpa eterna. E aí, enfim, ele acha ela lá morando lá naquele último andar lá da biblioteca. A gente não sabe exatamente quem ela é, porque ela tá jogada lá. Ela estuda na escola, mas ela não frequenta as aulas e a escola compactua com isso, né? Tanto que a professora... Ah, você conheceu ela? Beleza, leva aqui as provas pra ela fazer. E ela tava meio que presa ali, né? Ela não tem muita permissão pra sair a hora que quer. Não, ela tem um elevadorzinho privativo, que ela pode sair, ué. Mas ela meio que não sai. Tem que ter permissão pra sair. Tem permissão pra sair. Ah, tá. Por que será, né? Ah, é, tem que descobrir. É legal. E é baseado numa light novel também. Light novel de 2003. Teve 9 volumes de 2003 e 2007. Eu tava meio que... Passou pela minha cabeça que talvez detetives estejam em alta por causa de Milk Holmes. Cara, esquece Milk Holmes. Não sei se isso é possível. Esquece, velho. Que inferno de Milk Holmes. Cara, vamos trazer isso toda hora tona aqui. É, eu... Como que você quer que um anime ruim? O problema é o seguinte, tá louco pra assistir, não quer admitir, fica falando. Entendeu? Cala a boca e assiste logo essa merda. Assiste Vanguard e Milk Holmes ao mesmo tempo. Nossa. Tá, vamos pro próximo então. Freezing. Que risada foi essa? Não tem muito o que falar, né? Você tá todo irônico, né, cara? Todo hoje, crítico. Hoje eu tô ácido. Olha, eu vou falar pra vocês. Se eu tivesse assistido só os primeiros 10 minutos, não tivesse visto depois da parte das batalhas, a hora que começa aquela palhaçada, eu não diria que é ruim, não. Eu achei o seguinte, dos animes... As batalhas e tudo são bem legais agora. É que depois dá uma enfraquecida, né? Assim, ó, dos animes que eu não gostei, que eu posso falar que não gostei e não vou acompanhar, Freezing é o que eu achei menos pior porque... Essa parte, né? É, não, porque eu achei que é o anime que mais tem elementos interessantes. Então ele mais tinha potencial pra me prender. E talvez, de repente, até possa ficar bom depois. Não sei, tem potencial pra isso. Porque eu gostei do universo. Algumas explicações são meio idiotas, são meio confusas demais e bobas. Mas eu achei que eles estavam se esforçando pra tentar construir alguma coisa ali. Só que a proposta não é essa, né? A proposta realmente é mostrar peito, gente morrendo e calcinha aparecendo. Pois é, eu tive um pouco do sentimento do que o pessoal fala de High School of the Dead, né? Um pouco daquela... Aproveita que a mulher tá morrendo e mostra a calcinha dela. É, porque, sei lá, numa cena você tem a mulher cortando na garganta da outra e arrancando o braço e arrancando a perna, e logo em seguida tem uma calcinha, sabe? Deixa eu falar, vocês sabem que é um, na verdade isso não é um mangá, isso é um manhwa, né? O criador de... É manhwa? É. Sério? Sim. Não fazia ideia disso. O desenhista e o criador são coreanos, só que foi serializado lá no Japão. Ah, tá, entendi. Eu acho assim... Não é um manhwa, pô, é um mangá feito por coreanos. Eu acho assim, ele... Você vendeu no Japão? É que totalmente feito por coreanos, né? Então você poderia até construir. Mas aí o que acontece? Eu não tive vontade de acompanhar um anime, mas eu tenho que dizer que me lembrou muito Tenjo Teng, Kitousen, esses outros mangás com muita mulher e muita luta, sabe? Muito gore. Que eu sempre tenho interesse em ler o mangá, porque normalmente o traço é muito bonito, eles têm uns desenhos de pin-up sempre muito bons, sabe? E aí eu fiquei curioso, até devo até baixar o mangá de Free, assim, logo pra dar uma olhadinha pra ver se o traço é legal, que se o traço me pegar, eu leio só pelo traço, sabe? Até porque... É interessante. Até tal, porque mas... quando eu tô lendo anime, eu fico um pouco de... Vendo anime, eu fico um pouco de peso na consciência de estar perdendo 20 minutos ali com aquilo, sabe? Quando é um mangá, é um pouco mais rápido e eu posso pausar um pouco mais, sabe? Eu me sinto perdendo menos tempo. Assim, eu acho que ele tentou ser muitas coisas ali, mas não conseguiu ser nenhuma, entendeu? Ele tentou ser gore, ter essa coisa de... Ah, nós temos sangue, tripas e mulheres e não sei o quê, mas eu não achei legal. Eu achei que não foi... Não teve o senso de autoparódia o suficiente, entendeu? Ele não é um autoparódia. É, então, ele transitou naquela linha tênue que o negócio pode ser cool ou pode ser só ruim. Ele resvalou pro ruim, porque, enfim, ele se leva a sério, ele quer ser uma grande ficção científica, mas não é, e soa desonesto, porque ele não é uma ficção científica, ele é só realmente desculpa pra fazer fanservice de mau gosto. Porque, de novo, eu não achei os personagens tão interessantes assim. Eu achei que tinha uma certa... um ponto ali onde poderia ser... ser bom. Tem alguns elementos ali meio Evangelion, né? aquela parada meio de... Os vilões são totalmente angels, né? Ali que aparece. É, totalmente angel. O próprio, né? As garotas, né? Tem que atravessar o campo, né? E tudo. É. Achei que tinha até alguns elementos pra ser interessante. Só que realmente, essa, né? O fanservice gratuito... Isso aí é complicado, né? É, eu gostei do universo. Porque assim, é uma coisa que você vê que é muito presente, então é complicado você criticar, porque se tá presente é porque tem alguém consumindo por causa disso. Por que tem tantos animes que fazem isso, né? Então fica meio complicado você assim, criticar. Mas esse anime vai na linha de um Ike Tosen, sabe? Não chega a ser um Queen's Blade também, não. Também não é do início ao fim. Eu vi ali meio Aika, sabe? Que toda chance que você tem pra enfiar uma calcinha aparece. Mas não é, então, de uma é meio chato porque eles deixam... Um hentai assim, que aparece, né, a mina de perna aberta. Não, é só um fanservice aqui, ali, é todo momento, só que de uma maneira meio sutil. É, como vocês falaram, poderia ser uma coisa um pouco melhor, se não puxasse tanto pra esse lado, né? É, o problema é o seguinte, sempre que eles querem puxar muito pra esse lado, obviamente eles descansam um pouco na história, no desenvolvimento da história, que pra eu me interessar tem que ser o mais importante. Então eu gosto de algum tipo de fanservice também e tal, não critico, a gente é bem tolerante com muitas obras que tem aí e tal, mas assim, tem que ter várias coisas, tem que ter uma história legal, tem que ter personagens carismáticos, etc. E nesse caso não, nesse caso eles só querem mesmo fazer o fanservice de mau gosto, né? Eu acho que é um anime que fica melhor no mangá. É mais ou menos... O anime fica melhor no mangá. É mais ou menos o mesmo sentimento que eu tenho com High School of the Dead. Eu não tenho vontade de ver o anime. Tenho vontade de ler o mangá. Eu tenho o anime, eu vou ver. Eu não vou ver. No final das contas, eu não vou ver, sabe? Esse tipo de coisa, com muito fanservice, muito gore, com pouco conteúdo, eu prefiro ler em mangá. Mas tá, eu acho que é que nem Shonen Infinito, sabe? Acho... Também. Olha, mas eu vou te falar, tendo assistido, eu vou te falar que vale a pena, porque é uma baita de uma produção. É, as cenas de ação são muito legais. Vale o que acontece com High School of the Dead, pelo pouco que eu vi e tal, que me dá vontade de ver, é o seguinte. Primeiro, como é zumbi, então já tem esse senso de autogalhofa legal, então não vai se levar a sério, não vai ser desonesto com a proposta. Ele é o que se propõe a ser mesmo, tá ali. É zumbi, é sangue, é gore, é calcinha, é isso aí. Entendeu? Ele não tá tentando ser outra coisa. E a produção é muito bonita, né? É muito bonita, então acho que vale a pena. O problema é que Freezing é isso, é porque como é muito fanservice, eles descuidam na produção e na história. Não, é que eu achei mais que o fanservice, o fanservice até poderia estar presente. O problema é que o episódio, a partir da metade, a hora que acaba a batalha, que aparece o cara do nada, a mina, como é? Eu até notei o nome dela aqui. Nossa, não dá nem pra falar o nome dela. Satellizer é o Bridget. Nome é, Satellizer... Cara, quando os nomes são absurdos, quando eles começam com esses nomes, vamos dar nome estrangeiro pra... Não, e aí a mina é a rainha intocável. Aí vem o cara assim, sabe, do nada, vai lá, abraça ela, enfia a cara no meio dos peitos dela. E ela, ao invés de cortar a cabeça dele fora, que era o que ela tinha acabado de fazer com um monte de mulher, ela geme e deita no chão, entendeu? É, assim, provavelmente então, vai ter alguma explicação de por que com ele ela reage dessa forma. Agora, a cena foi escrota, porque, quer dizer, se você quer mostrar uma personagem que é durona, de repente ela vê alguém, e esse alguém meio que quebra essa parede e tal, você pode fazer de várias formas. Então por que você escolhe fazer dessa forma? Ele cai de cabeça no peito dela e fica esfregando a cara no peito dela. Olha que peitos legais, entendeu? Lembra a irmã dele, aí... Ah, lembra a irmã dele, então por isso eu vou enfiar... Ah, lembra minha irmã, então eu vou enfiar minha cara nos peitos dela e vou chafurdar. Vamos pro próximo. Korewa Zombie Desu Ka. Johan curtiu, né? Eu também. Muito, eu gostei demais. Ah, esses negócios... Esses que são bem comédia, assim, eu sempre acho muito legal. É, mais um tá junto irritado. Com Beelzebub são os dois títulos de comédia descarada, nonsense maluca. Mas vocês viram só o primeiro episódio, né? Eu vi só o primeiro. Eu também vi só o primeiro. Nossa, depois escala mais ainda, fica mais engraçado ainda. É piada depois o tempo todo. Eu só tenho uma dúvida, cara, porque assim, apesar de ser um mangá de humor, você vê que tem duas tramas ali que parecem que são dois animes diferentes que eles juntaram em um só. Você tem a coisa dele ser imortal e tal, ser um zumbi, e você tem a coisa do Mahou Shoujo. E parece que são duas coisas isoladas, que por algum motivo estão na mesma história, sabe? Não se encontram, não fazem, sei lá, não fazem muito sentido juntos. Eu acho que juntaram mais pela palhaçada mesmo, né? Do que você já viu, já tem alguma coisa que liga? Não, eles ainda estão apresentando os personagens. Se você reparar na apresentação, vai ter o cara, né, que é o zumbi. Vai ter a minazinha que é necromancer, a necromancer muda. Aí vai ter a Masou Shoujo, né, que eles tiram uma onda, né, de... É, por que Masou? Que é de masoquiste. Eu imaginei que fosse, mas eu fiquei na dúvida. Piadinha com masoquiste, com Mahou... Aí vira Masou Shoujo. E aí depois tem a Kyuketsu Ninja, que é a ninja vampira. É, esse último episódio que eu assisti foi a apresentação dela, de como ela entra no grupo. E aí depois eu acho que mais pra frente começa a desenrolar alguma história, mas não vai ser nada muito sério. O enredo é, eu acho que a impressão que dá é que é tipo, sei lá, Plants vs Zombies. Tipo, sei lá, vampiras lésbicas assassinas. Junta um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem climão de filme B mesmo, maluco. E é bem legal, bem divertido. Sabe que é meio que eu achei um clima meio Shaft, assim, uma comédia meio nonsense, sem muita explicação. É só engraçado. Não, faltou ser um pouco mais assustador pra ser Shaft. Shaft é aquele nonsense que deixa com medinho. É meio estranho, né? É, esse já é um humor que é um terreno mais seguro, assim, é um terreno que a gente já tá mais acostumado. Mas assim, sei lá, quando tem alguma cena de humor envolvendo ele morrendo, é muito sangue, é muito gore, corta o cara no meio, voa pedaço. Eles não... A Masou Shoujo usa uma serra elétrica, né? E depois ele usa também, porque ele vira a Masou Shoujo. É, ele vira uma Sochone, hein? E aí quando ele se transforma, aparece a roupinha e tal. E porque rola o paint shot dele, né? Direto. É isso que eu achei legal. Porque começou a ter um monte de paint shot. Assim, o paint shot dela não tinha me irritado e tal. Mas eu achei o máximo ter o paint shot dele. Entendeu? Que deu aquele tom mesmo do que na hora que aparece o cuecão dele, a calcinha dele lá no rego dele, dá o tom do que vai ser o anime, né? E ele é um pervertido. Como que vocês tinham falado, ele é um pervertido que se esconde, assim. Enrustido, né? Esse enrustido, é assim. Né? E aí ele fica tendo várias fantasias, aí aparece assim as fantasias dele, das meninas, como ele queria que as meninas falassem com ele. É bem engraçado, é bem engraçado. Os personagens são muito bons, cativantes. É, e assim, pra quem tá com crise de abstinência da Nagato, tem a Necromancer agora pra dar uma ajuda, né? Porque ela não fala, né? Ela escreve no papelzinho. Ah, mas é muito engraçado. As coisas que ela escreve é engraçado. É. Ela tá sempre com fome, né? Sempre com fome. É igual o bloquinho da Sun Lost. Que ela usava aquele bloquinho sem medo de acabar, né? Porque ela usava uma folha pra cada frase. E tipo, você tá numa ilha deserta, você tá muda. Pô, você tem que economizar folha. Até o Lost Untangled desse episódio brinca com isso, né? Tipo, você não tá com medo dessa perna acabar, não, cara. Ela usa uma folha por frase. Bem, vamos pro próximo ou mais alguma coisa de zombie? Corezon? É, que é feito pelo estúdio Jin. É do Jin, né? Inclusive a gente não falou. O Gosk é de quem? O Gosk é do Bones. Do Bones? E Freezing. É de um estúdio que tem um nome meio comprido. Night Beast também não. Freezing é do... Qual o nome? ACGT, segundo o teu... ACGT. Segundo o teu chart, sabe? Não sei o que isso significa. É outro cara no porão. São quatro caras, pô. O A, o C, o G e o T. Ah, tá. São quatro caras no porão. É, são outros que não tem nenhuma referência na Wikipédia. Um estúdiozinho bem pequeno mesmo. O estúdio Dean fez o... O Dean fez coisas, só não lembro o que. É, fez o Rurouni Kenshin, fez Platable, que a gente tava falando outro dia aí. E ele não fez nada de novo, não? Fate Stay Night, eles fizeram Fate Stay Night. Ah, os Higurashi. Ah, os Higurashi são deles. Maria Saga Miteru. De Gokushou. Read or Die. Rama 1,5? Meu Deus. Soul Hunter. Urusei Yatsura. É um desses estúdios que faz de tudo, né? Que são os pop. Estão aí. Estão aí. Fizeram só... Estão na pista. Fizeram vários sucessos, né? De Gokushou. Giant Killing, aquele de futebol legalzinho. Soul Hunter, que é muito bom. Eu adoro Soul Hunter. Fate Stay Night, que é uma merda, mas valeu a intenção. Que merda, você que não entende, fala que é uma merda. Eu quero jogar o jogo de Fate Stay, até hoje eu me recuso a assistir o anime. Eles estão fazendo Dragon Crisis também, ó. Dragon Crisis é deles, eles isso mesmo. Segurando dois, isso, nossa, um estúdio grande. Hitman é deles, ó, que legal. Vambora. O próximo é exclusivo seu, Johan. Kimi ni Todoki 2, segunda temporada. Cara, eu vou te falar, Eu gosto bastante, a primeira temporada eu gostei bastante. Só que eu acho que pra segunda temporada está faltando um pouco de estrogênio pra mim. Porque tá, tá faltando um pouco de estrogênio em quem? Você? É, porque tá muito, muito meloso assim. E aí eu, sabe, eu olho e falo. Menininho. Tá. Tipo, okay, Johan não é menininho o suficiente pra ver que o menino tá do ok. Não, sabe porque a primeira temporada, foi mais assim, primeiro falar um pouco sobre a história. A história é de uma garota chamada Sawako, e que ela parece a personagem Sadako. Ela tem o cabelo preto, assim, só em cima da cara, então o pessoal tem medo dela. E ela é muito tímida e não se relacionava com ninguém. Aí ela foi pra uma escola nova lá e ela conheceu um pessoal que foi introduzindo ela na turma. E ela foi ficando mais próxima de todo mundo. E aí ela rola um interesse amoroso dela com o cara mais popular da classe, o Kazehaya. E aí a primeira temporada é sobre isso. É sobre o começo, né? Como ela se desenvolve no meio daquela turma. E como que começa o relacionamento dela. Mas assim, o relacionamento não digo de namoro. Eu digo dela começar a perceber que tá gostando dele e tudo mais. Então a primeira temporada tem um ritmo mais assim de introdução mesmo dos personagens ali. Introdução da história. Tanto que termina num ponto bem crucial, assim, que é a parte que eles vão juntos pra festa de ano novo. Então, é legal, assim, ó, tinha uma narrativa, a primeira temporada tinha uma narrativa bem legal. E por ser um shoujo, é claro que vai ter uma coisinha outra, assim, meio, né, meio girly, assim, meio negócio meio menininha mesmo. Só que é bem interessante, é bem legal. Aí a segunda temporada tá bem focando bem na construção do relacionamento dos dois personagens principais, dele e dela. Então, só que ela é uma personagem muito enrolada. Ela complica demais as coisas. É, o Johan não entende essas mulheres. É, Johan, sei lá, sabe? Para de ir no churrasco no final de semana. Para de assistir futebol, para de torcer pro Santos. Vamos ler um pouquinho de Orgulho e Preconceito, sabe? Assistir novela. É que é um pouco demais, assim, saca? É tipo, que nem tem o dia, tem aquele dia lá do Dia dos Namorados mesmo, só que lá é numa data diferente, né? E lá eles dão um chocolate, né? Uhum. Aí ela pega, faz um chocolate, dá pra todo mundo, e aí o dele, ela não consegue entregar, porque ela é muito tímida e ela pensa que ele vai achar que gosta dela, entendeu? Então ela começa a dar um... Mas ela é uma menina que sempre foi considerada feiozinha, sabe? Então faz sentido. Sim, não, faz sentido, complexo. Só que assim, na primeira temporada ela não era tão assim, entendeu? Ela complicou demais pro negócio que ela já tinha meio que... Começar o relacionamento. Ah, tá. Uhum. Ela já tinha saído com ele no dia do ano novo, eles ficaram juntos um dia, sabe, a virada do ano novo todinha. Foi uma parada meio romântica. Terminou eles com a mão dada, entendeu? Foi assim, um avanço, porque na série toda foi. É isso, né? Eles não conseguiam se falar um com o outro. Aí, né, conseguiu culminar nessa parte aí deles conseguirem sair junto. Aí na segunda temporada parece que regrediu tudo, voltou tudo pra trás. É, ela assim, enquanto o shonen de ação enrola com muita batalha, shoujo costuma enrolar com relacionamento entravado, que não sai nunca. Eu imagino que a obra original, o mangá, deve ser um pouco melhor nesse sentido, né? Deve ser um pouco menos atrapalhado, porque eu acho que o anime tá fazendo bem isso, sabe? De jogar a história de novo... E aí você, é o começo da temporada, então você tem que voltar pra você entender a personagem mais uma vez, pra depois começar a voltar tudo como tava antes. Uhum. Mas, por enquanto, tá meio arrastado, não tô curtindo muito. Antes, porque tem uns outros personagens, tem as duas amigas dela, tem os amigos do Kazehaya, e que são muito engraçados, e ele tem uma dinâmica bem engraçada. E não tá aparecendo esse pessoal, tá só neles dois, ela é envergonhada, ele é envergonhado, ele querendo chocolate e não vai falar pra ela por que ela não deu chocolate, e ela dá pra todo mundo chocolate menos pra ele percebe, e ao invés dele falar alguma coisa, ele não fala nada. Uma regredida, assim, mas ainda assim eu acho que vale a pena. Eu imagino fala que esse anime é meio lento mesmo, né? Eu imagino que ele deva ter, porque a primeira temporada teve dois cursos, então eu imagino que essa segunda temporada também deva ter. Então eu imagino que ao longo, assim, ao desenrolar aí da temporada, dos episódios, deve começar a dar uma melhorada, mas eu vou acompanhar. Essa história é bem popular, né? Teve um live action agora, né? Teve. Mas é muita... Ela chora demais, sabe? O tempo todo. Tudo bem que isso é bem coisa de menina mesmo. Meu Deus. É, só a menina chora, Johan. Não, eu digo assim, né? De que qualquer coisa, todo o tempo todo, ela tá chorando por causa de tudo, porque ela mesma não consegue fazer as coisas, assim. E ela não era tão assim. Mas vamos ver, assim. Vale a pena conferir, vale a pena. Quem tá fazendo é o ID, Production ID. A animação é muito boa, porque eles trocam assim, é bem engraçado, porque assim, é uma comédia romântica mesmo. Então eles têm muitos momentos assim que fica bem leve, até troca o traço, fica um traço assim estilizado SD, é bem engraçado assim, a hora que ela vai falar uns negocinhos fica bem SD, aí depois volta ao normal, o traço é bem bonito, é bem brilhante assim, sabe, quando acontece alguma coisa que tem um fundo de romance, vira um, sabe, aquele vira tipo um quadro, sabe, aí ficam as bolinhas embaixo. Fundinho com flor. Isso, então. Fundinho com flor, isso, é bem por aí. É bem, a animação é bem legal. A trilha sonora também é de boa qualidade. É um anime bem construído. O próximo é o anime mais inusitado e menos anime dos que a gente vai falar, né? Que é o Hayoru Nyaruani, não é isso? É. É o Remember My Mr. Lovecraft. É um web anime, né? É, eu tava muito curioso. Eu não sabia que era um anime pra internet. Não sabia que era feito em Flash. Não sabia que tinha 4 minutos. Não sabia nada. Eu só sabia que tinha versões moeficadas de monstros da mitologia do Lovecraft. Tinha o Cthulhu e tinha a principal lá, o de nome impronunciável. Então eu tava curioso pra ver como é que era. Aí eu fui assistir e descobri que é um comercial pra light novel, sabe? É como se fosse aquelas tirinhas Yonkoma que tem em final de mangá, como extra mesmo do volume Tankōbon. Só que em versão animada pra, no fim das contas, vender a novel, como material extra pra novel. Você assistiu? Não. Quando eu fiquei sabendo isso, que era em flash, que era 4 minutos, eu falei, depois assisto. Não vi, não. Não, mas valeu a pena. Eu também não sabia na hora que eu comecei a assistir. Eu não sabia, mas me surpreendeu, porque é engraçadinho. É bem legal. Eu curti. No primeiro episódio rola uma piada sobre Endless Eight. Casquei o bico já. Na verdade, essa já é a segunda série. Teve uma primeira série também pra internet, que era só o Hayoru Nyaruani, sem o Remember My Mr. Lovecraft. Tem piadinha com o Love Plus, sabe? Ela tá jogando a parada no DS. Ele pergunta, que jogo é esse daí? Ah, esse daqui é o Lovecraft Plus, blá blá blá. For short, Love Plus. Aí quando ela vai falar o Plus, ele corta ela e começa a falar de outra coisa, sabe? Pra não fazer propaganda. Aí tem umas piadinhas, assim, de cultura pop interessantes. Mas, assim, o episódio tem 5 minutos. E desses 5 minutos, 1 minuto e meio é uma abertura que não é em Flash. Uma abertura normal, em animação mesmo, de anime. E que, pelo visto, é uma abertura pra novel, sabe? Não é pro produto que eles estão vendendo. Porque é pra outra coisa completamente diferente, não é pra esse clima de Yonkoma que os curtinhas têm. Mas a novel é nesse ritmo de comédia também ou não? Ela é séria? Cara, não faço ideia. Eu achei. É porque se fosse, eu adoraria ler. Eu achei raw e não sei japonês. E eu achei uma tradução feita no Google Translate, sabe? Que também não dá pra entender muita coisa. Então eu não faço ideia. Mas eu imagino que sim, tem um clima de comédia mesmo, de paródia. Mas que não seja essa dinâmica de Yonkoma, sabe? De punchlines, de piadinha rápida. Seja uma história mesmo, de verdade. É, talvez seja interessante esperar acabar e assistir todos em meia hora de uma vez. É, foi o que eu fiz com a primeira série que eu falei, sabe? Ele fica tudo num arquivo só, um arquivinho de 17 minutos, estão lá, 9 episódios. Eles fazem outras referências a Evangelion, eu assisti até o quarto episódio. Fazem referência. É, tem uma cena do elevador, assim, aí eles falam uma sentença lá daquela cena do Evangelho, aquela cena famosa da Rei e da Asuka. É, fica na mesma pose, assim, do tudo, elevador? Eles vão, falam, do elevador. Uhum. Aí é bem engraçadinho, assim, é bem essas comédias de referência mesmo, né? Pra você dar risada lembrando do pessoal tirando uma onda. Quem fez foi outro estúdio de 3 pessoas, né? O D, o L e o E. Essa galera desempregada aí tá... Eu entrei no site dos caras, o site é bem legalzinho, eles fazem várias curtinhas pra promocionais. Aliás, pra televisão, pra internet. É bem legal, cara. O estúdio faz tudo em flash. O Jin, ele tá bombando, porque além do Dragon Crisis e do Koroa, tá fazendo esse outro que eu acho que ninguém daqui viu, que é o tal do Starry Sky. Alguém viu? Não, os Starry Sky são OVAs, né? São OVAs com antropomorfizações masculinas de constelações, não é isso? São OVAs? Não, não é anime, não? Não, é OVA. É OVA. Okay. Já tá saindo faz um tempo até, eu acho. Acho que nem começou nessa temporada. Okay. Tá só continuando nessa temporada. É que eu vi ele no chat, achei que fosse título da temporada. Eu achei estranho, porque que ninguém assistiu. Cadê que eu não tô achando? Ele tá aqui listado no meio dos animes. Você listou como série, Johan? Não é série, não, é? Peraí, vamos ver eu aqui. Eu lembro de ter visto ele como série. TV anime. TV anime? É anime, eu tava achando todo, achando que era OVA, por isso que eu nem botei na lista. É, eu não botei na lista, eu não tava muito afim de ver mesmo, então não vi com força. É que nem aquele das linhas de trem, né? Eu tenho mais curiosidade de ver o das linhas de trem, sabe? Como assim? A linha de trem. Que eu gostar é a Bamba. Ok, cadê o próximo? Horomusko. O que você achou, Ion? Você que tá aí todo machão falando aqui. É todo machão, tá? Eu achei legal, cara, eu achei... Eu vi alguns problemas assim, mas achei muito interessante pela arte primeiro, e a qualidade dos diálogos é bem interessante, e pela inovação também, um tema que só no anime mesmo que você vai ver um tema desse, né? Só animação japonesa pra tratar de uma coisa... E tratando de uma forma... Não, sempre rola um filme alemão, sabe? Tô falando da animação. Onde que vai ter uma animação falando sobre transgender, né? A animação você só vai ver no Japão e, ultimamente, da forma que, como foi tratado, você só vai ver no Noitame, né? Porque se fosse em outro lugar, seria, sei lá, My Transgender Kid. Vamos falar sobre o que é, né? Não, então, primeiramente, sim, eu gostei muito, obviamente, vejam porque todo mundo sabe que eu sou completamente tarado por crianças transexuais. Não, todo mundo sabe o nosso histórico com crianças transexuais. Então, a gente já comentou no GKS. Eu adoro, eu sou completamente fangirl de crianças transexuais. Dos títulos dessa temporada, aliás... Até de outras temporadas, assim, né? Um bom tempo, assim, que a gente não via um título tão diferente, tão intrigante. Não é só também falar, só porque tá falando de um tema tão delicado desse, só por causa disso você vai dizer que é a coisa mais inovadora, não, mas... Também tem uma arte muito bem trabalhada, escrita, a narrativa é muito madura, né? É o fato, as cores aquareladas que parecem... É um mangá animado, cara. Animado e pintado. Parece as páginas coloridas do mangá, né? E esse título, em especial, é legal pra mim, porque esse eu li um pouquinho do mangá, então eu pude ter diversos pontos de vista, assim, e tal. Esse anime, então, assim, ele foca um pouco mais em dois garotos que são amigos, uma garota e um garoto. Esse garoto, ele é um garoto efeminado e tal, e ele quer ser uma menina. E a garota é uma garota, é uma tomboyzinha, e ela quer ser um menino. E realmente, normalmente isso seria mostrado de forma um pouco de comédia, ou querendo fazer graça com isso, mas não, tipo, é realmente um drama muito sensível, assim, e cuidando desse tema de puberdade, de amadurecimento, de relacionamento, de forma muito sensível, muito delicada e muito honesta, assim. Todos os personagens são muito humanos. Pelo assim, que você falou, humanos. Não é só com os dois, né? Também tem outros personagens que... O legal é isso, é porque o problema é o seguinte, esse primeiro episódio... Ele não começa onde o mangá começa, porque quem assistiu pode até ter ficado um pouco confuso, porque meio que já começa do meio da história. Eu demorei na metade do episódio que eu fui descobrir quem era o garoto e quem era a garota, sabe? Eu não sabia. Eu me confundi muito com os nomes, assim, porque como não tinha apresentado os personagens, aí falava o nome de um, eu achava que era o outro. Iam apresentando os alunos da sala e eu ficava, essa menina aqui parece ser um menino. Só que eu não sabia que eles não se travestiam na escola, que eles se travestiam só fora, sabe? Eu pensei que eles já estavam travestidos na escola. Então, você lê a premissa antes e vai ver um anime, você fica meio confuso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu achei ousado da parte do estúdio IC, que produziu, fazer a narrativa dessa forma, ao mesmo tempo eu achei perigoso, porque pros telespectadores menos aventureiros, assim, que gostam menos de explorar os títulos e as formas diferentes de narrativa, isso pode desanimar. Muita gente pode abandonar no primeiro episódio porque não sabe quem é quem direito, não sabe onde focar, porque o que acontece é o seguinte... Eles têm toda uma história ali que é mostrada em flashbacks muito rápidos. Agora, eu não sei, algum de vocês viu o segundo episódio, não? Eu vi. Eu ia ver, mas não deu tempo. Continua dali ou ele tá voltando pra contar o que aconteceu antes? Continua dali, só que acontece assim. Ele continua dali, aí ele passa pro grupo das garotas ali, daquelas três garotas. Aí dá o flashback mostrando o que foi que aconteceu. Só que não é um flashback muito longo, não chega na parte essencial ali do problema. E depois volta de novo pro presente. Pelo visto, eles vão ir contando esse passado, esse começo do mangá que não foi contado aos poucos, ao longo da série, até o final. Porque assim, o mangá é bem mais linear, começa mesmo, o que aparece ali em flashbacks bem rápidos é o que conta no mangá, tipo, ele conhece a garota, o Nitori conhece como é que é o nome dela? Takatsuki? Não faço ideia do nome deles. Takatsuki, isso. O Nitori conhece a Takatsuki no colégio e tal, e eles viram amigos, e aos poucos um vai descobrindo esse segredinho do outro, né? É um segredo mesmo, eles não contam pra praticamente ninguém. Eu acho que só alguns membros da família, tipo a irmã dele que sabe. E eles criam, eles criam uma espécie de grupinho dos excluídos que se apoiam. O legal é o seguinte, que no primeiro episódio do anime não dá pra perceber muito, mas tem uma garota que defende um deles, não lembro direito, que é a Chiba Saori. É uma personagem que chama atenção. Você tá falando que o anime é meio confuso? Mas eu tenho que dizer que, assim, vendo o primeiro episódio do início ao fim, você consegue pegar... No final do episódio, você entende tudo que é essencial pra entender o que aconteceu no episódio. Inclusive, por exemplo, tem uma cena que aparece a, eu acho que é a Takatsuki num café, falando com uma moça mais isso. velha, que dá que pra ela... dá um uniforme de menino pra ela. Dá um uniforme de colegial de menino pra Takatsuki. E aí, assistindo, eu fui ler o mangá depois, né? E assistindo, eu já tinha percebido que aquela moça era um transexual, porque ela fala que, ah, você teve um Nitori, que quem me dera que quando eu fosse criança eu tivesse um amigo assim pra me ajudar e tal, não sei o quê. É depois, lendo um pouco mais sobre o anime na... o mangá na Wikipedia, lendo o mangá, e realmente é um transexual que eles fazem amizade depois, um pouco mais pra frente na história, quando eles se descobrem e vão começando a se aceitar e tal. Eu acho que vale a pena lembrar que no momento ali do anime eles têm 11 anos. Eu não sabia a idade deles direito, são 11 anos. Eles estão chegando na escola nova, sendo que ali dá a entender que eles eram amigos, né? Eles se apoiavam nesse segredo, não só os dois, como essa Saorin também. Ela, apesar de não ter nenhum problema de gênero, ela também era bem, pelo mangá dá pra perceber isso, ela também era bem excluída dos outros, porque ela era considerada meio estranha e tal. É, ela, no anime a gente sabe que ela sabe do segredo dos dois, porque tem cenas dela tirando foto com ele vestido de menina e ela vestida de menino. Ela gosta do Nitori, mas ela apoia esse, ela incentiva ele a fazer o crossdressing e tentar botar pra fora essa coisa que tem dentro dele. E, só que aí, no começo do anime, eles estão meio que brigados, porque, se não me engano, o Nitori confessou, né, pra Takatsuki que gosta dela. Vale a pena ressaltar isso, que até no final do segundo episódio mostra que ele gosta dela. É. Então, na verdade, que ele gosta de fazer o crossdressing, mas não é quer dizer necessariamente que ele é homossexual, né? Eles estão confusos, eles estão numa fase de descoberta, eles estão bem confusos ali. E por isso mesmo a amizade dos dois acaba sendo abalada. Porque os dois encontram uma certa segurança ali, né? Compartilhando aquele segredo. Mas quando o Nitori conta pra Takatsuki que gosta dela, meio que bagunça tudo, né? Tipo, a gente já tava em paz, agora você estragou tudo, né? Agora o que a gente é agora, entendeu? Bagunçou tudo. Então acho que legal, é uma série que ela vai surpreendendo, né? Ela não se prende num conceito só, ela vai mostrando essa coming of age de uma forma um pouco diferente do habitual e vai desenvolvendo esses relacionamentos desses personagens e tal. É bem slice of life, bem tranquilo, mas é um personagem muito poderoso, muito interessante. Todos eles, cara. Assim, e eu... A única crítica que eu tenho é exatamente por causa disso. São personagens muito poderosos, só que aí ele tem uma pegada tão realista, só que são crianças de 11 anos ali. Eu achei que aquela ponto de vista, a maneira como eles se comportam ali, a interpretação ali... Você tá subestimando muito uma criança de 11 anos, cara. Eu acho assim... Cara, eu não achei tanto assim não, cara. Mesmo porque se você for num dos JCasts antigos do nosso post, vai estar lá, Transgender Kids, o documentário. E ali você tem que... Não, mas eu tô falando da forma como eles se reagem, entendeu? Porque se você ali na... Você não tem experiência suficiente pra tomar as decisões que eles tomam. Eu não sei, eu achei que faltou ali um pouco de realismo, que aquelas crianças não tinham que ser tão maduras assim. Talvez assim, vale lembrar um pouco mais próximo. Não, ainda assim, é uma obra de ficção, é claro. É escrito por uma pessoa assim, mais velha. De qualquer forma, crianças de 11 anos podem ser maduras sim, cara. Você tá subestimando muito. Não tô subestimando muito. Assim, não, mas assim, na história maneira do anime... Interpreta, eu entendo, mas a maneira como eles estão interpretando ali o assunto, já como a maneira ali, como mostra... A parte ali do cross-dressing, que ele vai na rua e tudo, que ele é elogiado e tudo mais. As reações ali não são tão assim. Eu acho que uma criança de 11 anos não teria aquele tipo de reação. Não é questão de subestimar. Eu acho assim, na história do anime vale lembrar também que a história tá pegando num começo. A história começa num ponto onde eles já tiveram algumas experiências, assim. Já passaram por bons bocados juntos. Que eles tiveram uma experiência mais novos ainda, né? Normalmente, tipo assim, quando eles se conhecem, eles estão ali chegando numa nova etapa ali no colegial deles. Eu não sei direito qual série é aquela exatamente. Seria a quinta série, ginásio, mais ou menos. É, né? Começo do ginásio, mas eles se conhecem um ano antes daquilo, né? Tipo, em outra escola, ainda no fundamental, eu acho. Quando eles se conhecem ali, eles já passaram por experiências que são contadas no mangá, eles já se conheceram, já se descobriram, já tiveram um pouco dessa guia dessa transexual que eles conhecem, que mora com um cara, que vira amigo deles, blá blá blá, quer dizer, eu acho que eles já passaram por algumas experiências que pode ter forçado um certo amadurecimento e talvez não soe tão fantasioso assim que eles sejam daquela forma. Sim, sem contar que quanto mais problemas com a sociedade, sabe, com ao redor uma criança tem, mais madura uma criança é. Então, e eles convivem com isso, por mais que eles não tenham descoberto essa vontade desde pequeno, desde que eles se entendem por gente, ele se vê como uma menina e ela se vê como um menino, sabe? Provavelmente. Mas vale a pena, é um anime que vale muito a pena acompanhar. E vale aí uma crítica, então, a certos blogueiros e twitteiros aí do Brasil que andaram comentando Horomu Sukou e falando que elogiaram, né? Falaram que o anime é muito bom, mas que não vão assistir porque a temática não interessa. Vai pro inferno. Entendeu? Isso não é hora de querer dar uma de machinho, porque não tem nada a ver. Tipo, não é como se você... Você pode falar isso de Gravitation, sei lá. Ah, não vou ver, por quê? Porque yaoi eu não gosto. É, se for falar que a temática, sabe, de Horror Músico não te interessa, é porque você não se interessa por drama humano, sabe? Por esse tipo de coisa. Uma história bem desenvolvida, por dramas humanos, por... Enfim, é um drama muito bom. Se você gosta de boas histórias com bons personagens, é essa história pra você. Ponto, né? Agora, se a temática gay não te interessa, você não vai ver o filme pornô do Alexandre Frota. É simples. Você não vai ler yaoi pesado, né? Deixa pra tanco. Então é isso, tipo, quem tá com preconceito idiota vai pro inferno. Tem meu desprezo total. E o Rainbow Gate? É um silêncio. Então, vamos falar de Fractale. É um anime que não tem muito público-alvo, né? Não, não dá pra saber exatamente. É, cara, ele não é feito pra otaku. Olha só, ele não é feito pra quem gosta de anime de aposta. O Liven falou, na parte 1, que Vanguard poderia vir um DVD junto com baralho, por ser um material que serve pra isso, né? Promocional do baralho. Material promocional. Mas não é um material promocional do baralho, sim um material de divulgação. O que é um material promocional é Rio, pros velhinhos que jogam patinco. Então, a gente tava falando que mais e mais os animes têm buscado de outras fontes. Então, não só de mangá. Hoje em dia, cada vez mais, tem adaptações de novels e de visual novels, de eroguês, não sei o quê. E Rio é a adaptação de uma máquina de patinco. E é isso. Pois é. Por exemplo, você tem Vanguard, ele é focado no jogo. Por quê? Pra vender o jogo pras crianças. No caso de Rio, você não tem o patinco ali como elemento constante. E assim, não tem nenhum elemento ali que venda a máquina, entendeu? Então, o que acontece é que as pessoas vão assistir, vão querer ir nos locais onde tem as máquinas daquele... Vão reconhecer anime. A marca, sabe? É o máximo que vai fazer. Difundir a marca. É que, cara, o patinco lá no Japão é como um cassino, cara. É muito forte. Só que sem um glamour, né? Não, então, sem um glamour nenhum. Não, eu fui num negócio de patinco, é um absurdo. Você sabe o que é o patinco? Provavelmente é o primeiro anime que eu vi que é patrocinado pela Yakuza. Cara, mas eu vou te falar, eu tenho máquina de patinco do Evangelho e andar com rodo, né? Tem sim. Você já viu o que é o patinco? Cara, não sei exatamente como funciona, mas é tipo uma slot machine, não é? Não é uma slot machine, é muito bizarro. Não, não dá, é assim uma máquina, que ele tem uns preguinhos assim... Você joga uma bolinha de metal, e essa bolinha de metal, dependendo de onde ela cair, ela vai te dar mais bolinhas de metais. Ah. E você fica com uma bacia do teu lado, onde essas bolinhas de metal vão caindo, e no final você pesa, e o peso tem um valor. Nossa, você ganha pelo peso, pelo quilo. Você tem, exatamente, você tipo, ganha pelo quilo. Tipo o pessoal que fica na praia catando latinha? Cara, você não tá entendendo que é uma pessoa, nossa, com uma bacia cheia de bolinha de metal, assim, do lado. Eu entrei num patinco lá, numa casa de patinco lá no Japão. É um absurdo, são umas máquinas barulhentíssimas. Johan, você que esteve lá e viu, quem frequenta? Cara, com todo tipo de gente. Todo mundo mesmo? Tipo jovens também, sabe? Todo mundo? Ah, não, vou te falar, menos jovens, mas tipo assim, homens de 30 anos, mulheres, velhos, todo mundo assim, jovens principalmente. Quando eu penso em patinco, eu penso em bingo, sabe? É pro pessoal que já passou dos 40. Não, mas é mais um cassino do que um... É mais, sabe o que é mais uma... Essas máquinas que ficam de aposta que tem aqui no Brasil, que fica dentro do bar, é aquilo, sim, só que oficial, legalizado. Caça-níquel. É, só que não é exatamente um caça-níquel, entendeu? É assim, então assim... É bizarro, é muito japonês. Esse anime é isso, você passa num cassino e tem essa garota que é a Ryo, que é uma garota muito mal desenhada e muito mal animada, que tem peitões. Nossa, ela não é tão mal animada assim, a animação não é tão ruim assim. É sim. Eles se esforçam, vai. Tem outros personagens que aparecem junto que são mais bem animados do que ela. Ela, especial, né? O problema é com ela. É impressionante, porque eles querem fazer uma protagonista gostosona, não se esforçam nem um pouco, né? Tá totalmente jogado, esquisito. Não, e tipo, o design dela, o corpo dela já existe nas máquinas, sabe? Então não criaram um supetão pro anime, ele já foi pensado antes. Ok, mas é feio. Não, é isso que eu tô falando, sabe? É feio mesmo tendo sido pensado antes. Ela tá sempre corada, depois que ela tá sempre prestes a gozar, né? Porque ela tá sempre corada, com as bochechas e com os peitos corados também. E assim, ela é a deusa da vitória, ela é uma espécie de hostess do cassino. Que não faz sentido nenhum. E aí o que acontece? Você tem um cassino... Auto-sabotagem. Você tem um cassino, o que você quer? Você quer que as pessoas percam. Tem que ganhar a casa, é mesmo. Nesse caso, não. o dono do cassino emprega essa mulher que dá sorte pros participantes. E ele fala todo orgulhoso que ela tem esse poder, esse magnetismo de Lost que faz com que todo mundo ganhe. E os jogadores ficam felizes porque eles ganham. E eu acho que o grande plot twist dessa série vai ser no final, que é o grande plano do dono do cassino de falir o próprio negócio. Na verdade, não. E ficar com seguro ou algo assim. Você não tá tendo visão de mercado. Porque ele filma tudo que acontece, sabe? Ele vende material promocional da Rio. Aquilo não é um cassino, cara. Aquilo dali é um epicentro da indústria audiovisual japonesa. É uma espécie de show de Truman focado ali nela. É, o pessoal vai pro cassino, não vai pro cassino pra jogar e ganhar dinheiro. O pessoal vai pro cassino pra assistir ela. Sei lá, o cassino deve ter entrado e ganhar dinheiro. Não, mas vocês viram a história? Aqui tem uma história. Deixa eu informar pra vocês. Tem. Aonde? Aonde? É tipo, na Wikipédia. Tá escrito lá. Em algum lugar tá escrito a história. São a Batalha dos Dealers. A Rio é uma dealer, que é a pessoa que faz o jogo na mesa, certo? Uhum. Existem 13 cartas lendárias de dealers, que se você juntar as 13 cartas, você vai se tornar o dealer mais poderoso do mundo. O que isso quer dizer, eu não sei. Cara, a história acabou de piorar consideravelmente. É. Aí você precisa enfrentar os outros dealers dos outros cassinos, quer dizer, a Rio vai precisar, né? Pra poder ganhar deles as cartas lendárias. Pois é, o primeiro episódio... Aquele negócio. Antes, então, até então, o anime pra mim era só um anime ruim porque não tinha história. Agora ele é ruim porque ele tem uma história ruim. Não é, no primeiro episódio a gente tem uma criança, uma garotinha que surge do nada, vê a Rio passar e fala: oi tia, vou passear com você. Cara, são personagens loucos que não servem pra nada. E ela anda com um ursinho e aí aparece um cara que quer muito um ursinho e você fica pensando, pô, esse ursinho é valioso, tem alguma coisa secreta nele. Você descobre que no final não, o cara só tem uma coleção muito grande de ursinhos de pelúcia, ele tava achando que era um ursinho europeu, mas nem era, era um ursinho feito na China, falsificado. Aí... Assim, é uma junção de personagens que não tem nada a ver um com o outro, então, e assim, você sabe exatamente pra que eles existem ali. Seria mais interessante se o anime continuasse cada episódio com uma história esdrúxula maluca dessa do que se ela fosse pra esse lado desse plot aí, e, né? E aí no final eu acho que eles tinham alguns minutos sobrando, não sabiam com quem enfiar, ou tava faltando ação no episódio, fazem uma viagem de ácido muito louca pra ela fazer jogar. Pra ela fazer a jogada tipo mais simples do porquê. E aí ela vê números e roda coisas na cabeça dela, é uma coisa muito louca. E o cara vai pra outro mundo que tem cartas gigantes que chovem e tal, muito legal. Enfim, não dá pra entender exatamente por que esse anime existe, a quem que ele tá apelando exatamente. Eu só sei que ele me deixou abismado, assim, eu fiquei pasmo. Sem contar que já lá mais pra frente, nos outros episódios, eu não cheguei a ver, mas no Sankaku tá comentando os episódios. De tão ruim, eles estão tirando uma onda. Que já vira Yuri, já começa a ter... É, as personagens começam a se pegar e tudo mais. Então vira um oba-oba mesmo. É, vem pro patinho, com o patinho. A garotinha também? Não, a garotinha não. Aquela que outra que aparece. O meio segundo Dark ficou ligeiramente interessante. É. Não, é assim, é pra difundir a marca, cara. É pra todo mundo conhecer a Rio, é aquele patinho... Que tem um anime da mulher pintuda? É, talvez seja isso mesmo. Talvez, sei lá, se eu fosse um japonês e estivesse morando no Japão, eu acharia divertido, porque eu ia ver esse primeiro episódio e no outro dia eu ia correr pra uma maquininha dessa. Talvez. É, mas enfim, pra gente aqui que tá longe desse universo, realmente não tem nada dessa série pra ninguém, assim. Eu acho que deve ser, eles devem imaginar um cassino no Rio de Janeiro desse jeito. Só que eles não sabem que no Rio de Janeiro não tem cassino. Por que o nome cassino? Dela é Rio, né, cara? Por causa do Rio de Janeiro? Cara, só pode ser, velho. Ah, porque é Rio Rainbow ainda. Porque é um cassino ali, essa coisa de cassino, de coisas, elementos tropicais, e férias, e festa, então Rio, né? Claro, Ou então pode entrar a ver com Rio, né, às vezes, de repente. Mas assim, eu ainda tava esperando algo pior, de tanto que eu ouvi falar, mal, não foi tão ruim quanto eu tava imaginando. Eu fui o contrário, eu achava que era implicância da galera, eu tinha visto algumas imagens, vai, isso aqui deve ser legal, deve ser uma zoeirazinha saudável, vou assistir. Mas não, realmente não é pra ser engraçado, não é pra ser sensual, não é pra ser nada, não sei. É pra vender a maquininha mesmo, não tem outra explicação. Eu esperava algo pior, sabe? Ele ainda me tirou uma risadinha quando descobri que o cara só gostava de colecionar ursinho e o ursinho era chinês. Na verdade, foi Rio e foi o Infinite Stratos, os dois animes que me deixaram extremamente entediado, assim, que eu não aguentava mais, eu queria que acabasse, assim. Outros que eu não gostei por outros motivos, mas eu ainda vi tranquilo. Agora, esses dois, em especial, foi os que eu achei particularmente insuportáveis, assim. Eu não consegui assistir, foi só assim mesmo. De um em um minuto, eu passava pra frente pra ver as cenas assim e já era. Então, eu não faço isso. Eu terminei o episódio de Rio, mas não. Assim, não passou nem pela minha cabeça baixar um segundo episódio pra ver não se... Não tem como. Se definitivamente não vou acompanhar. E olha que eu baixei o segundo episódio até de Otinco, hein? Enfim. E olha, e o estúdio que faz é o X-Back. X-Back, sei lá como você vai querer falar. Que é uma subsidiária do IG. Que X-Back, cara? É Shebeck. Shebeck, é bom. Fala do jeito, da forma mais feia possível. Shebeck. Shebeck. Shebeck. Shebeck. Eu posso fazer a piadinha ou não? Não precisa, já tá, não, não precisa, já tá implícito. Uma Shebeck daria? Não dá? Já fiz. É, pois é. Eles fizeram Love Hina, fizeram Shaman King também. Explicou a qualidade agora. Não, até que qualidade técnica não, eu esperava pior, vai. Não, é. O Tinko é pior, vai. Não, maldade, Shaman King. Eu não entendi por que o traço da personagem principal era tão ruim e o dos outros não era tão ruim. Não é, era extremamente genérico, esquisito. É um problema estranho, com ela, né? Morta. É muito estranho, muito estranho. Oh, ela, na verdade, é uma alienígena que se mexe em menos frames do que os seres humanos normais. E a série obcecada. Vai ser o plot twist do último episódio. A série obcecada com os peitos dela que nem são legais, sabe? Não dá pra entender. Vamos terminar isso aqui com Fractale. Que eu tava esperando. Ele é do Yutaka Yamamoto, que é aquele cara que começou. Ele dirigiu parte de Haruhi, ele começou dirigindo o Luckstar, só que ele foi expulso do Kyoto Animation. É, então agora finalmente deram. Ele fez Kanagi depois, né? É, Kanagi. Fez Black Rock Shooter depois mesmo, que ele saiu do. Isso. E agora com o Fractale dá pra ver que ele tava fazendo aquelas coisas pra ganhar o pão mesmo, porque agora que talvez tenham dado mais liberdade pra ele, ele fez uma coisinha diferente do Obito. Pois é, eu achei interessante. A minha curiosidade vinha toda disso, sabe? Que o Yutaka Yamamoto, que até agora não fez nada assim do tipo que o Noitamina produz, e aí ele vai me fazer alguma coisa no Noitamina, o que vai ser isso, sabe? E até, eu gostei muito mesmo. É um anime, é um sci-fi, né? Puro. E é legal. É junto. Um sci-fi com um clima meio Miyazaki, assim, né? É. Nossa, cara, eu ia falar isso. Eu te juro que se ninguém me falasse nada, Miyazaki. Alguém me mostrasse assim e falasse assim, o que que é isso? Eu ia falar um filme novo do Miyazaki. Cara, assim, é uma homenagem descarada do Miyazaki. Eu não acho isso uma coisa negativa, porque eu acho que foi uma homenagem muito bem feita. Agora, se alguém falar que... Se ele vier a público falar que não é uma homenagem, ele tem que levar uma porrada na cara. Porque é assim, porque o traço é o traço do Miyazaki. Aquela protagonista, a primeira cena dela é voando no planadorzinho da Náusica, sendo perseguida pela galera lá do balãozinho, Porco Rosso. E assim... O background, o estilo do background, até do aquele movimento... Aquele movimento costumeiro do Miyazaki, assim, que ele bota, sabe, quando a nave abaixando, que faz aquele vento na relva, assim. É. Tem tudo, cara. Tem uns elementos. O setting, agora, o que mais ficou forte pra mim do Miyazaki, ele foi mesmo o traço dos personagens, a boquinha, o dente, o olho, e sabe? E o que é interessante. A personalidade até. Não, o que é interessante sobre o traço, e que tinha me deixado um pouquinho preocupado antes do anime sair, é que já tinham saído várias imagens promocionais, já tava saindo um mangá, e todas elas não tinham o traço que o anime tem. Inclusive, o character design é até bem diferente, sabe? A personagem, aquela primeira que aparece, ela tem cabelo, as duas, né, tem cabelo roxo no mangá, e no anime uma tem cabelo castanho normal e a outra tem um cabelo vermelho, que até aí também é possível no mundo real. Não tem, eles tiraram todo o metabolismo mais voltado pro... É por isso, porque... mais comercial de anime e voltaram pro lado mais Miyazaki, assim. É por isso que eu tô falando, é uma ficção científica, assim, meio que direta, assim, né, meio que straightforward, assim. E é engraçado. Sem muito flu-flu, né. Mas é engraçado o peso que o traço tem, porque você tem algumas cenas ali, tipo quando a menina pede pra ele passar um remédio nas costas dela e ela tá sem blusa, ou quando ela tá caída na montanha e ele vai puxar e ele fica com vergonha porque ela tá numa posição que ele vai ver a calcinha dela se ele puxar de mau jeito e tal. Você vê que se aquilo tivesse em outro traço, tivesse num traço mais anime do jeito que é feito hoje em dia, não Miyazaki, teria uma carga muito maior do que tem, sabe? O preconceito não rola pelo traço. É pelo traço e porque são é bem... É, são situações esparsas no episódio, não é todo momento nem nada. Sim, mas é o que eu quero dizer, por exemplo, Haruhi, sabe, até Kanagi mesmo, sabe, essas coisas bem feitas, você não tem isso a todo momento, mas só pelo traço o pessoal já tem preconceito de imediato. É, porque é moe, porque tem olhão e tal, nesse caso é mais tranquilo porque é um pouco mais realista. Você tem a mesma carga, a mesma frequência de situação, mas como o traço é diferente, o preconceito vai embora. É, eu falo bem, mais artístico mesmo, entre aspas, não que o outro não seja arte. Mas realista também, né? Inclusive, tem um cuidado muito grande com expressão corporal. Tem umas cenas muito legais que dá pra detalhe da movimentação de mãos e tal, enquanto eles estão falando. É muito bem feito. A história no primeiro episódio não te deixa meio perdidão, não te revela muito, mas não te revela muito, não de forma confusa, assim. É porque realmente não revela e deixa claro que aos poucos você vai aprendendo mais daquele universo ali. O Johan deve ter ficado meio triste, né? Porque é uma história que se passa no próximo século, mas a religião ainda está forte. Por que a religião tá forte? Ué, ele reza e ele tem a igreja. Ah, mas depois ele explica. Você assistiu o segundo? Não assistiu, né? Sim, não, o segundo eu assisti, mas assim, eu sei que não é Deus. Uhum. É um Deus feito pelo homem, sabe? Interessante porque mostra a capacidade das pessoas de, mesmo quando elas se livram, entre aspas, da figura divina. Elas resolvem canalizar esse mesmo tipo de adoração e fanatismo pra alguma outra coisa, né? Meio que é como se a humanidade sempre fosse acabar nesse caminho. É porque a gente tem essa rede, a rede Fractale, que conecta todas as pessoas, sabe? Todo mundo tem um chip, todo mundo tá conectado e você consegue ter esses doppels, que são avatares seus, que são meio que extensões suas, sabe? São cópias suas que estão fazendo outra coisa enquanto você tá fazendo uma outra coisa, sabe? Eles trabalham pra você. Na verdade, ele fala que é bem isso aí. Eles trabalham pra você, fazem toda a parte chata pra que você seja livre. É, porque a gente começa com um protagonista numa casa onde o pai e a mãe dele são dois desses doppels. Então, tipo, o pai tá na casa, assim. Tá lá na casa dele descansando, enquanto ele tem um doppel cuidando do filho, um outro doppel atrapalhando, sabe? Ele não trabalha mais, ele tá aposentado, mas ele devia ter um. E o interessante é que o design dos doppels é bem louco, né? Tipo, é bem nonsense. Se eu quero fazer uma avatar meu, por que ele tem que ser saído de uma obra do Picasso, né? São umas quimeras esquisitas e tal, mas é legal porque aí, visualmente eles falando... são tipo hologramas, né? Você não consegue encostar neles e tal. É, visualmente falando é bem interessante. É, vale a pena falar também que a obra original foi escrita pelo Hiroki Azuma, que eu tava até falando com o Darko, que o cara é um crítico de literatura infantil, infanto-juvenil, e é um dos mais reconhecidos no Japão. Eu acho, que é o primeiro anime que, ele roteiriza. Isso, é o primeiro anime. O cara é formado, ele é PhD na Universidade de Tóquio. Ele tem formações absurdas na Wiki, tem lá a listinha de cursos que ele tem. Ele tem vários livros que são best-sellers no Japão, falando sobre a influência da cultura otaku na cultura tradicional japonesa. Ele é bem especializado em cultura otaku, em super flat também. E ele é um defensor da cultura otaku, dizendo que, na verdade, isso não deve ser combatido, sim, deve ser abraçado, porque é a nova forma de arte japonesa, né? É legal que... Ele é bem aceito lá com isso. Que o protagonista desse anime, dos protagonistas masculinos sem graça, ele é legal, ele é mais legal. Acho que os protagonistas, assim, de todos os protagonistas sem graça, os que mais me chamaram a atenção mesmo foi esse, o de Kurawa Zombie. E o de Yumeko e Mary. São os que mais têm personalidade, que tem alguma personalidade, pelo menos. Enfim, assim, eu vi dois episódios. Os vilões são divertidos. Os vilões, eles têm um clima meio Equipe Rocket, né, cara? Eles são muito galhofados. Mas eu não vou entender qual que vai ser, né, o que vai antagonizar eles ali, né? Qual que vai ser o desafio deles? Porque esses vilões estão meio com cara de que vão virar amigos depois. É, com certeza. São muito divertidos, assim. O primeiro disfarce foi nonsense, o segundo, quando eles... Sabe, muito divertido. Esse garoto, ele encontra uma garota que tá fugindo desses vilões, que é uma lolizinha com sardinhas, muito bonitinha, com trancinhas, e dois caras de terno. Tipo, gordo e o magro mesmo. E ele esconde a garota na casa dele e os vilões vão lá procurar, né? E eles batem a primeira vez disfarçados de médico, né? Porque ela tá machucada. Ela tá disfarçada de enfermeira e tal. Aí, da segunda vez, eles batem disfarçada de gente pobre. Engraçado que é seguido na mesma hora. E tá lá os dois caras grandes e a garota baixinha, sabe? E na terceira vez, ela bate fingindo que é do governo e tal, da polícia. Mas ela tá com a mesma fantasia de médico. Ele fala, peraí, essa roupa é a mesma que você usou da primeira vez. Você só tirou o chapéu, não é? É muito divertido, cara. Eu gostei muito. É legal porque tem uma história intrigante, é maneiro e tal, e ao mesmo tempo é muito leve, muito engraçado. Por isso que eu falei que lembra Equipe Rocket, sabe? Eles têm a mesma ação da Equipe Rocket, só que o protagonista não é tão burro quanto o Ash. Ele tem um senso comum do mundo real. E aí depois aparece um novo personagem, que é a... Como é que é o nome da garota? É a Alessa, né? A outra é a Cianessa e a outra é a Frine, né? Frine, não sei pronunciar. Depois aparece a Ruivinha lá que... E parece que o que eles vão fazer é ir atrás do tal do Fractale, né? Do sistema, pra ver o que acontece de verdade. É, que pelo visto ela é uma doppel, só que ela consegue tocar outros doppels, não consegue ser tocada. Direito, rola uma conspiraçãozinha ali, no fundo, eu porque... Eu não entendi direito se é uma transmissão, se tipo, ali é uma realidade paralela que ela vê, o universo paralelo, alguma coisa assim. A série, por enquanto, tá dando a entender que ela é uma doppel que consegue tocar outros doppels e consegue ser tocado por humanos. Até agora a série tá dando a entender que ela é isso. O legal é que esse sistema Fractale, na história, ele já meio que existe há muito tempo, então meio que ninguém sabe exatamente, lembra mais direito, né, como é que começou. Então pode rolar alguma teoria de conspiração por trás de tudo, o que é realmente esse troço, né? Outra coisa legal é que você vê que ele gosta de colecionar coisas do passado, só que são o passado dele que já são nosso futuro, sabe? Tem tipo telas que são tipo hologramas assim, no ar e tal. Passa-se muito no futuro, né, em relação a gente. É no século 22, né? Não especifica exatamente que ano, mas pelo menos 100 anos de hoje. muito legal, vale muito a pena. Show de bola. Bem, acho que é isso, né? E você tem mais alguma consideração pra fazer aí sobre alguma coisa? Então, a gente fica devendo Starry Sky, ninguém viu. O Johan tá gostando muito de... Ele tá empolgadíssimo com... Milk Home já acabou. É, ele tá empolgadíssimo com Star Driver, né? Ele tá falando que tá incrível. Pô, Star Driver, cara, tá demais, cara. Tá muito bom Star Driver. Eu tô esperando ficar perto de acabar a temporada que eu acompanho. Que aí eu acabo de ver quando sai o último episódio. É porque foi assim, os 13 primeiros episódios... Era meio... Tava meio assim, sem uma história definida, sem saber o que ia acontecer de verdade. E só, assim, todo episódio tinha uma batalha, e as batalhas são impressionantes, são maravilhosas. E aí, agora, do 13º em diante, eles começaram a focar mesmo no que vai acontecer. E, cara, a última batalha do último episódio foi sensacional, sensacional. Não, esse é o cúmulo daquela coisa... Eu pulei, assim, sabe? Quando eu tava deitado assistindo, eu tive que ficar sentado, grudado, assim, na tela pra ver o que ia acontecer, porque... É muito bem animado, muito bem feito. Demais, demais. Quem não assistiu ainda Star Driver tem que assistir. E assistam, e tchau. E só tá doido pra ir pra casa. A recomendação é, se você não assistiu ainda, assista. E fique imitando o sinalzinho do Kira Bosch. Pra fechar, da segunda parte, qual foi o melhor? Eu tô com... Tem três de novo, né? Eu nunca consigo um só. Eu também tô com três. Porque são gêneros diferentes, né? Então, tá, de repente, Fractal, Gossick e Horomusko. Eu tô pensando exatamente os mesmos três. Eu incluiria... Eu diria que foi Gossick, Fractal e o Korewa Zombie Descar. Porque eu curto essa parada de comédia e é muito engraçado. É bem legal. E porque você não gosta de criança que troca de sexo, você fica de viado. Não, cara, eu gostei sim. Eu gostei do Horomusko, sim. Gostei sim. Mas eu prefiro comédia. É que o Fractal eu achei bem, bem inovador. Mas se o Fractal, não sei, talvez não ficar com uma história tão interessante... Pode descambar. Tem alto potencial descambável ali. Eu não vi tanto potencial descambável, não. Todos têm, né? Mas esse tem, porque sempre o que começa muito ousado tem o potencial, então, de ou ser muito bom ou acabar sendo uma decepção. A mim, você sempre tem esse potencial descambável porque ele nunca entrega tudo nisso, né? Você só vai saber tudo que você precisa saber lá pra metade da série. O Fractal vai ser difícil porque ele vai sempre surpreender a gente com essa perspectiva futurista num mundo meio antiquado. Então, eu acho que vai ser difícil de decepcionar. Mas ainda assim... Sei lá, talvez. É, no geral, então, pra fechar a temporada de inverno no geral, eu acho que as séries realmente que eu não recomendo, que eu não vou voltar a ver nunca mais, eu espero que os respectivos estúdios vão à falência. Mais fácil do que escolher um melhor é escolher um pior. Qual foi o pior de toda a temporada? Vanguard. Pô, sacanagem, cara. Pior não. Vocês estão sendo muito parciais, cara. Pera aí lá. Vanguard é o pior. Você nem viu o Vanguard. Por que você tá falando? É sim, eu vi o Vanguard. Justamente, é tão ruim que eu não vi. E seguido de perto aí por Infinite Stratos, Rio, Rainbow Gate e o... É Freezing e o Ochinko também. O Ochinko pra mim foi o pior. Não vejam esses, não percam seus tempos. Não, ele foi ruim demais, mas... O Tinko foi o pior, seguro de Rio, por favor, né, cara? Parem de falar mal de Zangard, Vanguard é legalzinho, cara. A criança de vocês morreu. Não mesmo, nem vem. A tua criança tem problemas mentais, a do Yohan morreu. Não, as nossas crianças são inteligentes, desculpa. Nossas crianças são... as crianças de vocês aí de 11 anos, que... É, as nossas crianças são sofisticadas, desculpa aí. Você é velho, a criança de vocês cresceu nos anos 80. Somos crianças nobres. E é isso, séries que talvez eu espere acabar primeiro e aí veja se ficou bom e aí talvez eu volte pra ver Yume Queen Mary, provavelmente, porque eu não, nem gostei nem desgostei, então de repente eu vou esperar, se no final das contas os comentários forem positivos, forem legais, talvez eu pare pra assistir, não sei. Mas eu acho que o que eu vou continuar assistindo mesmo são essas mesmo, Gossick, Horomusko, Beelzebub. O Beelzebub eu tô pensando em largar. Por quê, cara? Porque eles não pararam com a piadinha... De o bebê explodiu o tempo todo. Eu vi só os dois primeiros, por enquanto. Eu vi os três. No final do segundo episódio dá a impressão que vão parar, né? Porque tem todo aquele papo de que ele fez o bebê parar de chorar e tal. É complicado. Foi o que eu falei que me faria. A parte do bebê ficar com fome, cara. Aí, nossa, é uma explosão atrás da outra. É, Beelzebub talvez eu pare, vou parar. Beelzebub eu vou parar em algum momento, mas por enquanto eu vou tocando. E o Mekui talvez eu deixe pra quando acabar também. Eu acho que é o tipo de anime melhor, o que você digere melhor que você assiste numa tacada só. Enfim, é isso, né? É isso aí. Então semana que vem a gente volta à nossa programação normal. Sem grandes reviews da temporada e falando da temporada passada, né? Falando de coisa velha, antiga e com teia de aranha, que o Johan adora. É, né? Já que o Johan ele vive reclamando, né? Que a gente fala de coisa velha e tal. E dessa vez a gente resolveu falar de coisa nova. Pra compensar, no próximo episódio nós vamos ter um review de Astro Boy junto com o review de Kimbo Leão Branco. Isso bom. Aí. Falar que a Disney copiou o Kimba, tudo mais. Vamos entrar altas conspirações. É, logo em seguida nós vamos emendar com Yamato, né? Mas o quê? Yamato, a versão japonesa e Star Blazer. Não, a gente vai fazer um review daquele primeiro curta animado japonês de 1920. Aquele, ah, sei qual é. Aham, uhum, esse também é bom. Muito bom. Esse, esse tá sendo lançado em Blu-ray agora. Eu consegui um 1080p maravilhoso. A gente tem toda uma leva de coisa velha pra falar. Enfim, tchau. Tchau. Tchau. She held back.